Olá, muito boa tarde. Damos início às entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. A primeira série de entrevistas promovidas pela Rádio Boa Nova. E já daqui a pouco vamos então estar à conversa com Nuno Alves, o candidato pelo CDS-PP à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Boa Nova Informação. Entrevistas, destaques, opiniões. Boa Nova Informação. Todos os dias, sempre perto de si e para si. Boa Nova. Informação. De Oliveira do Hospital para todo o mundo. Estamos então a iniciar a entrevista na Rádio Boa Nova. Iniciamos hoje a primeira série de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Contamos hoje com Nuno Alves, candidato pela coligação liderada pelo CDS-PP à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. O CDS-PP que vai a votos no Conselho, coligado com o Partido Popular Monárquico e com o Movimento Partido da Terra. Nuno Alves, com 43 anos, apresentou no passado dia 22 de abril a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal pelo CDS-PP. Atual presidente da Comissão Política do CDS-PP de Oliveira do Hospital, Nuno Alves é também membro da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paio de Gramaços. Em 2013 foi candidato pelos centristas àquela autarquia, conseguiu 224 votos que lhe permitiram a representatividade naquele órgão. À margem da política, Nuno Alves é médico-dentista na cidade de Oliveira do Hospital, é por isso também muito conhecido por grande parte da população oliveirense. Nuno Alves é o primeiro candidato a ser entrevistado nesta primeira série de entrevistas promovidas pela Rádio Boa Nova. Em direto na Boa Nova, no 100.2 FM e na emissão online em radioboanova.pt, também em suporte de vídeo na rede social do Facebook, damos desde já as boas-vindas ao candidato e também o convidamos a partilhar connosco as suas motivações para entrar nesta corrida eleitoral. Nuno Alves, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova nesta primeira entrevista aqui na rádio, na condição de candidato pelo CDS-PP à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. E é isso mesmo que lhe pergunto, o que é que o motivou, porque é que decidiu avançar para este desafio autárquico? Desde já, muito bom dia, obrigado pelo convite, felicitar a Rádio Boa Nova pela iniciativa. É sempre de louvar este tipo de iniciativas para que possamos chegar sempre mais longe. A motivação passa sobretudo por perceber que o Conselho precisa de algo mais, e nós, como moramos cá, sentimos as coisas de outra forma, temos os nossos filhos cá. E, portanto, a principal motivação foi essa, foi querer acrescentar e querer participar e querer ajudar a construir um concelho melhor para que todos possamos estar melhor, porque se assim for, será melhor para os nossos filhos se eles cá ficarem, como é natural. Portanto, o Nuno também é pai e fala em nome dos seus filhos e também quer assim dar voz, certamente, a muitos pais que zelam pelo bem-estar dos seus filhos. Nuno lidera então esta coligação do CDS-PP com o Partido Popular Monárquico e o Movimento Partido da Terra. Quer explicar como é que acontece esta coligação em Oliveira do Hospital? Bom, a coligação acontece no sentido em que o CDS, como sendo um partido conservador, achámos que faria todo o sentido, e em conversas com os representantes dos dois partidos, que faria algum sentido associar e fazer essa coligação com o Partido Popular Monárquico e com o Movimento Partido da Terra, porque o CDS preocupa-se sempre com todos os problemas da agricultura e dos agricultores, e isso está sempre presente. E então achámos que faria sentido neste momento fazermos essa coligação. Torna, por isso, esta candidatura mais abrangente? Será uma forma de atrair e de conseguir mais gente para a formação das listas? Sim, no fundo também nos ajuda nesse sentido, porque sabemos que a formação das listas são sempre tarefas difíceis e tarefas que nos obrigam a muito esforço, E é uma forma de assim também conseguirmos ser mais abrangentes e trazermos mais gente para a nossa candidatura, de facto. Sobre a formação das listas também já vamos falar um pouco mais adiante. Nuno Alves, quais é que são e como é que pode destacar as linhas orientadoras da sua candidatura? Vai propor-se ao eleitorado? Já falou que o faz em nome dos seus filhos e dos filhos de todos os oliveirenses, mas de um modo geral, quais é que são as linhas orientadoras do seu projeto? Bom, como eu disse na apresentação da candidatura, nós temos três linhas pelas quais gostávamos de nos guiar e de focar as nossas atenções para direcionar o concelho. A primeira e a mais importante que nós consideramos é a atração de investimento. Achamos que isso é fundamental para que possamos ter um futuro assegurado, para que possamos ter mais emprego, para que possamos ter mais riqueza no concelho. Portanto, essa será a nossa primeira linha de pensamento, é arranjar mecanismos para a atração de investimento. A segunda linha será a agricultura. Achamos que os nossos recursos estão a ser desperdiçados, achamos que os produtos endógenos não estão a ser bem aproveitados, achamos que há um potencial no nosso concelho para desenvolver vários produtos e que pode desenvolver a economia local, ajudar a desenvolver a economia local e dessa forma criar mais riqueza. E a terceira é a floresta. Nós estamos num concelho onde há muita floresta, achamos que a floresta não está a ser bem aproveitada, achamos que precisa de uma dinâmica melhor para também podermos gerar mais riqueza e poder estimular mais a economia e dessa forma criar mais postos de trabalho também. Portanto, são estes os três pilares da sua candidatura: a atração de investimento, a agricultura e a floresta. Uhum. Focamo-nos essencialmente no primeiro, porque a atração de investimento significa também criar postos de trabalho, fixar a gente no concelho de Oliveira do Hospital. De que forma o CDS acha que pode então potenciar uma maior atração de investimento? Olha, começa logo por tentarmos e melhorarmos a zona industrial. Achamos que a zona industrial neste momento não tem capacidade, qualquer capacidade para qualquer empresa que se queira aqui instalar. Achamos que este espaço tem sido desperdiçado, é preciso encontrar formas de melhorar o espaço, de o expandir, ou eventualmente criar um novo espaço contíguo a este que possa receber empresas, porque se não houver condições para as empresas se aqui instalarem, naturalmente elas não se vão instalar. Se não houver espaço para elas se instalarem aqui, elas não se vão instalar e vão procurar outros espaços. Esse será fundamental para que isso aconteça. O segundo mecanismo que nós achamos muito importante é criar um plano de atração de investimento para as empresas. Primeiro, criar condições para que elas se instalem em termos de espaço físico e depois criar um conjunto de mecanismos que torne o concelho atrativo para que as empresas se possam cá instalar. Nós estamos a trabalhar nisso. Neste momento temos já um conjunto de medidas e um conjunto de procedimentos pensados e, de facto, se for eleito, será uma das primeiras propostas a apresentar na Câmara Municipal, será essa. Portanto, de apoio à fixação de empresas, isso passa por redução de taxas, por diminuição dos preços dos terrenos, será por aí? Passa por um conjunto de medidas que pode tornar o concelho mais atrativo e que pode chamar para a nossa terra outro tipo de empresas, porque felizmente as que cá estão têm conseguido superar as dificuldades. Mas se tivermos mais, diminuímos a taxa de desemprego, melhoramos a qualidade de vida e melhoramos as condições económicas das pessoas. E achamos que isso não tem sido feito, ou se tem sido feito tem passado muito disfarçado, mas achamos que será uma aposta muito importante para que o concelho possa progredir mais. Portanto, o objetivo é fazer com que Oliveira do Hospital progrida. Falou também no dia da apresentação da sua candidatura que quer um concelho mais ativo e mais dinâmico. Convido, como é que avalia o estado atual do concelho de Oliveira do Hospital? Bom, se formos falar nas áreas que eu me foquei, achamos que estão, não digo desprezadas, mas estarão esquecidas. Em termos de dinâmica e divulgação do concelho, eu acho que, e temos que dar os parabéns a esta Câmara, acho que tem feito um esforço para pôr Oliveira do Hospital no mapa. É muito criticada pelas festas, é muito criticada por todos os eventos, mas de facto, se não houver uma montra, não conseguimos mostrar o concelho. Acho que isso temos que dar os parabéns ao Executivo, tem feito um esforço para pôr Oliveira do Hospital no mapa, e eu acho que o tem conseguido. Nesses termos, portanto, eu acho que tem havido alguma dinâmica, algum esforço nesse sentido por parte do Executivo. Aquilo que nós dizemos é pôr Oliveira no Hospital no mapa, mas por outras razões e por outros motivos, com uma dinâmica empresarial, com uma dinâmica económica diferente, que nos ponha no mapa em termos económicos, em termos de dinâmica económica e em termos de futuro. É claro que o que foi feito pelo Executivo é importante, mas achamos que não chega. Portanto, isso passa então, como já referiu, pela fixação de grandes empresas, grandes nomes, na área da inovação, da tecnologia, é por aí o caminho? Eu acho que o futuro cada vez mais é a tecnologia, as novas tecnologias, e portanto é preciso, e tendo a BLC3 como um polo importante, que pode ser um polo importante nessa área, acho que é preciso criar uma dinâmica nesse sentido. Porque só dessa forma é que conseguimos que o concelho se projete no futuro. Se ficamos à espera que as empresas venham para cá e que se lembrem da Oliveira do Hospital, de certeza que não se vão lembrar. Portanto, é preciso esta comunicação. E já agora que falou na BLC3, convidava-o também a dar a sua opinião acerca daquele campus de tecnologia e de inovação. Não sei se o candidato já conhece o espaço, se vai querer conhecer, qual é que é a sua opinião acerca daquele campus, que também tem gerado muitas críticas por parte da oposição ao Executivo. Olha, já tivemos fomos convidados e tivemos a visita lá há cerca de meio ano. Fomos convidados para visitar e fomos visitar. E aquilo que eu acho é que, e dividido em duas opiniões, a positiva e a negativa, eu acho que a positiva é que estão criadas condições para que possa haver uma dinâmica e uma investigação pensada no futuro. E acho que, tendo o quadro técnico que tem, tendo a aposta que tem e tendo os valores humanos que lá existem, acho que tem tudo para que dali possa sair algo de concreto e que projete Oliveira do Hospital para o futuro e para o mundo. Em relação à parte negativa que referenciou e das críticas que têm existido, achamos que de facto há uma fatia do erário público que está a ser canalizada para a BLC3 que se calhar não devia acontecer, mas também compreendemos que se esse investimento que está a ser feito por parte da Câmara Municipal lá fizer com que as coisas se desenvolvam e que saiam projetos e que as coisas tenham uma projeção e que possam sair dali ideias e que possam sair dali até empresas, achamos que fará algum sentido. Agora, se a quantidade de dinheiro que está a sair está a ser bem empregue, nestes anos todos, se calhar começamos a questionar se tem valido a pena. Mas eu acho que tem todo o potencial, acho que é de pensar, repensar, apoiar, porque dessa forma temos a certeza, com a capacidade humana que existe lá, com a vontade que lá existe, que a BLC3 terá um potencial enorme para ajudar o concelho nesta dinâmica de futuro que queremos que o concelho tenha. Muito bem. Entrevistamos então Nuno Alves, o candidato pela CDS-PP à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Este candidato que se apresentou a estas eleições no passado dia 22 de abril e em dia da apresentação também sobressaiu ali a aposta nas pessoas. Referiu na ocasião Luís Lagos, ele que é o presidente da Comissão Política Distrital do CDS-PP e também atual deputado na Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, que é preciso investir nas pessoas. Medidas que têm sido defendidas têm sido a redução do IMI, também a devolução do IRS às famílias. É por aí, Nuno Alves, que vai continuar, que também vai marcar a sua campanha, a sua candidatura neste incentivo às famílias, nesta ajuda aos oliveirenses. Como o Luís Lagos referiu e bem, achamos que cada vez mais é importante que os dinheiros públicos sejam direcionados diretamente para as famílias e que as famílias possam, dessa forma, utilizar esse dinheiro da forma que melhor entenderem. Achamos que o que tem sido feito não é o mais proveitoso, ou o modelo que existe não é o mais proveitoso, porque cria um conjunto de mecanismos que faz com que as instituições, ao serem financiadas, estão a prender e a amarrar as pessoas a uma teia, digamos, que gera depois, enquanto, por exemplo, há eleições, que as pessoas se sintam amarradas e que não possam ter alguma liberdade para fazer aquilo que bem entendem e para exprimir as suas opiniões. Portanto, financiando as pessoas, estamos de alguma forma a permitir que as pessoas sejam mais livres e que o dinheiro seja canalizado em relação aos livros. Há um exemplo nacional do cheque dentista, ao qual eu conheço muito bem e que funciona muito bem. Portanto, há um conjunto de incentivos que podem ser dados às pessoas para que elas usem esse dinheiro da forma que bem entenderem. E, portanto, financiando as pessoas, nós temos a certeza que as instituições estarão mais libertas da teia que se vai criando. E, portanto, fará sentido que a aposta e que o pensamento seja cada vez mais assim. Mas, de algum modo, também, enquanto candidato à Câmara Municipal, entende que é necessário que o município continue a apoiar as instituições das várias áreas culturais, desportivas, sociais, porque também daí depende muito da sua sobrevivência. Claro que sim, claro que sim. Aquilo que dizemos é que uma fatia do investimento pode ser canalizada para o modelo que nós pensamos. Claro que é super importante que a Câmara continue a apoiar todas as instituições, todas as coletividades, todas as associações, porque é muito importante que isso aconteça. É uma dinâmica que existe no Conselho e que existirá sempre no Conselho e que é muito importante que permaneça. Muito bem. Entrevistamos então o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, uma matéria que tem sido sempre muito discutida e ainda mais nos últimos tempos. Nuno Alves, são então as acessibilidades. Como é que encara e como é que tem olhado para todo este dossiê das acessibilidades? O IC6, a Nacional 17, como é que encara e como é que o CDS-PP se posiciona diante de todos estes impasses no arranjo destas acessibilidades? Achamos que está tudo a demorar tempo demais. Nós, há 4 anos na nossa campanha, por parte do candidato CDS, foi sugerido na altura que a Nacional 17 fosse requalificada e alargada, porque dessa forma, não tendo o IC6, seria uma forma de podermos ter mais segurança e mais rapidez para chegar neste caso a Coimbra, que será a nossa cidade de referência. Em relação ao IC6, bom, eu já disse numa entrevista que até aqui nós consideramos foi guerra política. Enquanto o executivo era PSD, o executivo camarário era PSD, o governo era PS, e achávamos que as coisas não iam acontecer por causa disso. Depois foi ao contrário, o executivo era PS e a Câmara e o governo era PSD, achávamos que as coisas não iam acontecer, e agora temos as condições ideais para que isso aconteça. Portanto, há um alinhamento perfeito. Portanto, se agora não acontecer, se calhar nunca mais vai acontecer, será difícil. Estranhamos ter sido feita a apresentação do atual Presidente da Câmara sem que esteja concretizado no papel o acordo para o IC6. Estranhamos isso. Achamos que o Presidente da Câmara devia ter mantido a sua palavra, devia estar no papel a assinatura para a concretização do IC6 e aí depois sim mostrar a sua disponibilidade e mostrar que tem vontade de voltar a ser Presidente da Câmara. Achamos que as coisas estão a ser feitas ao contrário, que não deviam ter sido feitas assim, mas continuamos a acreditar na palavra do Sr. Presidente da Câmara e na palavra do Governo. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Sim, porque saiu um comunicado a dar conta deste investimento de 38 milhões de euros, do IC6 até Folha Adosa, passando aqui por Oliveira do Hospital. Falta, porém, esta formalização e até a vinda do Primeiro-Ministro, tal como anunciado a Oliveira do Hospital, para formalizar. Só assim é que acredita, Nuno? Só assim é que é o ver para crer? É um bocadinho o ver para crer, porque já ouvimos tanto. Já foi dito tanto, já foi prometido tanto, que acho que só vendo é que nós vamos acreditar. E mesmo assim, Enfim, vamos ver se as coisas, se haverá dinheiro mesmo para a concretização. Espero bem que sim. Então acha que até aqui toda esta demora só aconteceu devido a toda esta guerra política, tal como um conflito político, tal como referiu. Houve aqui alguma má vontade para que não se tenha avançado com a concretização desta obra? A ser assim, por parte de quem? Do governo? Por parte dos executivos que não fizeram o seu papel? Eu acho que em determinado ponto, por parte do governo, porque o executivo era contrário à cor, e não iam dar de mão beijada, e nós sabemos como funciona a política, não iam dar de mão beijada um IC6 ou um Presidente da Câmara que não é da cor política. Mais recente, por não haver dinheiro. De facto, o país atravessou uma crise muito, muito grande. Portanto, refere-se à fase em que também o CDS esteve coligado certo. Com o PST. Exatamente. Achamos que aí seria mais difícil, porque todas as obras pararam. Portanto, se esta nem estava começada, portanto, não iria arrancar. Houve obras mais importantes que pararam e que foram retomadas há pouco tempo, e outras estão a ser retomadas agora. Portanto, achamos que nessa fase terá sido por isso, por inviabilidade económica. Agora, felizmente, o país parece que está a retomar e parece que estamos com boas notícias, portanto, acho que fará todo o sentido, até porque em vez de se direcionar o dinheiro todo para o litoral, como tem sido feito até agora, o governo tem que olhar um bocadinho mais para o interior também, porque aqui também vivemos e por aqui também pagamos os nossos impostos. Nuno, e a concretizar-se este IC6, esta obra de 38 milhões de euros, o CDS terá a tarefa mais difícil aqui em Oliveira do Hospital para convencer o seu eleitorado. Aliás, esta depois será uma conquista de José Carlos Alexandrino. Sim, de facto será a grande conquista de José Carlos Alexandrino. Se tal acontecer, claro que a nossa vida será sempre mais difícil. Ela já não é fácil, mas será sempre mais difícil, e acho que será sempre uma bandeira que o Presidente da Câmara poderá levantar como sendo dele. Achamos que é uma obra que será sempre muito importante para o Conselho, para que nós e para que as populações se desloquem mais rápido, para que as trocas económicas se façam mais fáceis, mais, de uma forma mais fácil, e para que tudo aconteça de uma forma mais segura e mais rápida também. E satisfaz o facto de a Nacional 17 poder entrar em obras brevemente? Claro que sim, nós somos todos utentes da Nacional 17. Passamos, se calhar, lá todos os fins de semana ou durante a semana várias vezes, e a estrada está de uma forma inqualificável, não tem segurança, temos que ir a fazer uma gincana pelos buracos, desviar-nos de uma forma quase insegura pela berma ou pelo meio da estrada, porque de facto, se vamos pela nossa faixa normal, estragamos um pneu ou danificamos o carro, ou entramos em contramão e poderá haver graves acidentes. Portanto, acho que já devia ter acontecido, independentemente do IC6 arrancar ou não, a requalificação e a qualificação da Nacional 17 já devia ter acontecido, e houve tempo de sobra para isso. Muito bem. Nuno, o tema das acessibilidades tem sido recorrente, tem marcado anteriores campanhas eleitorais, recordou até a última de 2013, portanto, vamos ver se é desta que estes assuntos se vão então resolver. Também abordou na apresentação da sua candidatura à gestão municipal, e muito em particular a equipa municipal. Disse que era a intenção do CDS-PP, no caso de vencer estas eleições, de reduzir a equipa de variação. É também uma das medidas que pretende implementar. Sim, essa será, consideramos que é uma medida importante para que a Câmara, além de funcionar na mesma, para que as pessoas vejam a Câmara não de uma forma, como lhe hei de explicar, olhar para o executivo e perceber que é um executivo que está ao serviço da Câmara e não um conjunto de pessoas que parece que está na Câmara para se servir e para se mostrar ao Conselho. Mas é essa a opinião que tem da atual equipa? Não, achamos que a equipa é demasiado grande e que não justifica que o Executivo seja constituído por tantas pessoas. Achamos que Presidente e dois vereadores será mais do que suficiente para que a Câmara tenha uma boa gestão. E portanto, essa é uma medida que consideramos importante e a pôr em prática. Portanto, é também uma das medidas que pretende implementar no caso de eleição e no caso de então, seja como presidente, seja como vereador, de poder colocar à consideração então do Executivo Municipal. Nuno, já agora convidava-o também a dizer-nos, a quem é todos quantos nos escutam, qual é que poderá ser um resultado aceitável para o CDS-PP nas eleições do próximo dia 1 de outubro? Olha, aquilo que eu vou sentindo cada vez mais e com as pessoas que me vão dando os parabéns pela candidatura e que me vão felicitando pela candidatura e por aquilo que eu vou falando com as pessoas, de facto sinto que há condições para que o CDS possa eleger um vereador. E além disso, acho que há condições para que, além de eleger um deputado municipal, isso possa ser alargado e conseguirmos ter mais do que um deputado municipal. Mas o que é que lhe tem sido dito? Olha, o que me tem sido dito, fundamentalmente, tem-me sido dado os parabéns, tem-me sido dito que é uma candidatura que faz sentido e que é uma candidatura, além de estar debaixo da cor política do CDS, mas que é uma candidatura para além disso. E as pessoas percebem que é uma candidatura de pessoas que não precisam da política para nada, mas que têm algo para dar ao concelho e que não estão a tomar posição na candidatura para se mostrarem, para tirarem partido ou proveito do que quer que seja. Neste momento, o conjunto de pessoas que vamos tendo a nosso lado são pessoas que querem dar o seu contributo ao concelho, e é isso que me tem sido dito, para avançar, para ter força, que vai correr bem, e portanto isto dá-nos mais vontade de continuar. Como é que está a família centrista em Oliveira do Hospital? Há muita gente motivada nesta candidatura, o CDS está a conseguir chamar a si a gente que em outros tempos também ergueu esta bandeira? Sim, olha, nós temos essa capacidade, somos uma família pequena mas unida. E portanto temos essa grande capacidade de nos darmos bem todos uns com os outros. A motivação vai-se conseguindo, e neste momento, desde a apresentação da candidatura até agora, eu e as pessoas com quem estamos sentimos-nos cada vez mais motivados, porque estamos a perceber que estamos a além das dificuldades, como é óbvio, mas que estamos a conseguir captar não só pessoas que nos pertencem, digamos assim, que fazem parte da família centrista, como pessoas que não têm diretamente relação com o CDS, mas que se querem juntar a nós porque acham que a nossa causa é uma causa importante e uma causa que faz sentido. Chegou a falar-se numa possível coligação com o PST, saiu gorada essa ideia. Portanto, há dois candidatos, um pelo CDS-PP, um pelo PST. Nuno, sente-se mais fraco por não poder ir a votos naquela coligação? Não, não me sinto mais fraco nem mais forte. Achamos que nós temos capacidade para trilhar o nosso caminho e que temos espaço de manobra para poder chamar a nós as pessoas que, descontentes com este executivo, se reveem na nossa candidatura. O não haver coligação é assim, negociámos, foram apresentadas propostas de um lado e do outro e não se chegou a bom porto, portanto não se chegou a bom porto, cada um segue o seu caminho e nós cá estamos. Isto porque esta é uma candidatura pela positiva e a do PST é pela negativa, como se chegou a referir? A nossa pela positiva é de certeza, olhando para a nossa Presidente, para a doutora Assunção Cristas, é o que ela incute, é a política pela positiva. Já assim foi há 4 anos na nossa candidatura e assim vai continuar. Não nos verão muitas vezes a entrar em guerras pessoais ou em guerras políticas que muitas das vezes não fazem sentido. Claro que criticaremos sempre o que tiver que ser criticado, mas apresentaremos sempre propostas positivas e alternativas. Não criticamos só por criticar. É isso que temos feito na Assembleia Municipal com a brilhante prestação do Dr. Luís Lagos. Apresentámos sempre propostas, umas foram aprovadas, outras não. Criticámos quando tivemos que criticar, mas sempre de uma forma construtiva. Em relação à candidatura do PSD, se ela é negativa ou não, não faço ideia. Vamos ver. Cada um assume a sua, não é? Exatamente. Nuno Alves é então o candidato pelo pelo CDS-PP à Câmara Municipal, pela mesma bandeira, Luís Lagos é candidato à Assembleia Municipal e Maria José Falcão de Brito é candidata à União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços. Nuno, o CDS vai avançar com listas em todas as freguesias. Qual é que vai ser o caminho a seguir? A nossa intenção é termos candidatos em todas as freguesias. Sabemos que há umas mais difíceis que outras, como é natural, porque estão muito ligadas aos partidos, não é? Em algumas freguesias, mas faremos todos os esforços para apresentar o maior número de freguesias possíveis. Temos já algumas constituídas, estamos a trabalhar noutras, vamos ver, se pudermos apresentar em todas... Claro que, fará todo o sentido. Se não conseguirmos, com muita pena nossa, não apresentaremos, como é natural. Muito bem. Nesta primeira entrevista, o candidato à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, neste arranque com o Nuno Alves. Nuno Alves agora também o desafiava a dizer uma breve consideração sobre os seus adversários a esta corrida eleitoral, quer o professor José Carlos Alexandrino, atual presidente da Câmara Municipal, quer também João Paulo Pombal, quer que o candidato pelo PSD à autarquia oliveirense. Que opinião tem acerca destes dois senhores? Começando pelo Sr. Presidente da Câmara, o professor José Carlos Alexandrino é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, das lides futebolísticas, foi meu treinador de futebol e antes de ser Presidente da Câmara eu tinha já muito apreço por ele. Fiquei muito contente quando ele foi eleito, porque achei que naquele momento ele poderia trazer sangue novo e ar fresco ao Conselho. E trouxe? Eu acho que trouxe. Acho que trouxe e que libertou o Conselho de algumas coisas que aconteciam e que já não deviam acontecer e que já não eram democráticas. Mas eu acho que ele tem se esforçado por contrariar isso e eu acho que conseguiu. Mas agora quer também afastá-lo da presidência da Câmara. É uma corrida saudável. Será sempre uma corrida saudável, porque eu tenho no professor José Carlos Alexandrino muita estima, assim como no executivo. Claro que ninguém é perfeito. Se nós estivermos no executivo, de certeza não faremos tudo bem feito. Vamos nos esforçar por fazer as coisas bem feitas. Agora, todos nós temos os nossos defeitos, como é óbvio, e ninguém é perfeito. Mas vejo a corrida como uma corrida positiva e não vejo a corrida como uma corrida contra o professor José Carlos Alexandrino, mas uma corrida par a par, vamos dizer assim. Não frente a frente, mas mais um par a par. E quem chegar ao fim e vencer, com certeza que será o justo vencedor e cabe dar os parabéns a quem for o vencedor. E quanto a João Paulo Pombal Albuquerque, o candidato pelo PSD? Olha, o João Paulo eu conheço há algum tempo, já há alguns anos, mas nos últimos anos não o tenho visto pessoalmente, não o tenho visto na política, portanto não consigo ter uma opinião formada, concreta, nem em termos políticos. E em termos pessoais é uma pessoa que eu conheço mal, digamos assim. Chegaram a falar para efeito de possível coligação ou essas conversações não passaram por si? Nunca chegámos a falar com o candidato sobre as conversações e, portanto, penso que as conversações acabaram antes de o PSD apresentar o candidato. Penso que foi assim. Não estou bem recordado porque eu estive num período de férias que não estive cá e o Dr. Luís Lagos é que depois assumiu as conversações e eu não pude estar presente numa ou duas reuniões também e, portanto, penso que foi assim. Agora, pessoalmente comigo, não. Nunca chegou a falar politicamente. Portanto, acaba por não ter grande opinião acerca do candidato do PSD? Não tenho. Vejo que é uma pessoa que não tem dado muito à política, não tem aparecido no Conselho, é aquilo que eu tenho visto. Não tenho opinião formada por isto, não sabemos, não temos visto ideias, não temos visto nada, não sei. As eleições autárquicas acontecem no próximo dia 1 de outubro. Nuno Alves, e porquê é que os oliveirenses devem confiar e consequentemente votar em si? Olha, primeiro porque sou uma pessoa da terra, sou uma pessoa de cá. Sou uma pessoa que estudou em Lisboa e como eu costumo dizer, todos os que saem daqui e voltam são os corajosos. Porque nas grandes cidades nós sabemos que têm tudo para oferecer e nós aqui não temos tanto para oferecer. Mas depois de cá estarmos, e não ontem dizia isto a um paciente meu, que voltou, felizmente, e teve, estudou fora, trabalhou fora e voltou, depois de cá estarmos, dificilmente saímos de cá, porque sentimos a nossa terra como ninguém, e porque queremos ver a nossa terra melhor, porque queremos deixar, provavelmente, a nossa terra aos nossos filhos, queremos que eles voltem para cá também. É esse o nosso grande sonho, é que os filhos possam estudar fora, mas que haja condições para que eles voltem cá. Portanto, o votar em nós é votar numa candidatura positiva, uma candidatura construtiva, uma candidatura sobre uma égide política, mas desligada da política. Nós estaremos aqui para servir o Conselho, não para nos servir, e portanto achamos que fará todo o sentido que as pessoas nos possam dar uma oportunidade e votar em nós, porque nós vamos representá-las bem, e temos tudo para representar o Conselho da melhor maneira. Nuno Alves, então, candidato à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital pelo CDS-PP, foi esta uma primeira entrevista com este conhecido médico-dentista de Oliveira do Hospital. Até às eleições teremos certamente mais oportunidades e também outras oportunidades para novas entrevistas e outros assuntos de notícia para desenvolvermos aqui na Rádio Boa Nova. Assim concluímos a entrevista com o Nuno Alves, o candidato pelo CDS-PP à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, e que hoje abriu a primeira série de entrevistas na Rádio Boa Nova no âmbito das eleições autárquicas 2017. Esta entrevista vai ser posta no próximo sábado, à mesma hora, ao meio-dia, dia 20 de maio, e vai também estar disponível no site da Rádio Boa Nova, em radioboanova.pt. Na próxima semana contamos ter aqui em estúdio José Carlos Alexandrino, atual presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e recandidato pelo Partido Socialista, e a 31 de maio é esperado o candidato pelo PST, João Paulo Pombo Albuquerque. Nuno Alves, muito obrigada pela sua presença aqui na Boa Nova para esta primeira entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fechamos então esta entrevista com o Nuno Alves. Votos de uma boa tarde, um bom almoço. Até lá. Boa Nova Informação. Entrevistas, destaques, opiniões. Boa Nova Informação. Todos os dias, sempre perto de si e para si. Boa Nova Informação. De Oliveira do Hospital para todo o mundo.